quer voar. Mas saem de lama garras de chão que me prendem os tornozelos. Quero morrer, mas descem das nuvens braços de angústia que me seguram pelos cabelos. E assim suspenso no clamor da tempestade, como um saco de problemas, tapo os olhos com as lágrimas para não ver as algemas. Thank you.